Quem está a te liderar? Muhammad. Hein? O Shorba. Hein? O Riek. Hein? O carro está a dar um bicicleta. Hein? O Bidana. Zeda, o carro está a dar um. Esconde-lhe. O Baobaba. Tu fez ilhe como? Fez ilhe como? Fez taibão até uma cortada. Bidina. Que fez? Que fez tu uma luz? Que fez? Tá? Bixoia. Nhoto o sucor. Ei? O adam. Ei? Aqui dá a fila da cartelita da. O cheque de bordo cali, louca que lafa. Nhoto o. Ei? O. Que é o bani. Socorro no teu nítico. Um badês? Dito a rádio, olha. Sim. Chão de dito. Hal. Ei. Falta feia. De embaixo, mas. O Carlos. Carlos, era. O Mizar. Aham. Badês. O Miss Rua. O badês. Aqui é o. Tá o tudo de café. Tá tudo ligado, ha? Ha, lua? Que se tá caindo tolinha na Netflix. Ah. Tá caindo tolinha na Netflix, a gente tá já. Tá já, ha? Tá caindo. Já nem se tá já. Vai.